graças de Jesus. Para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio Jesus, ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus.